adianta querer algo se você não está preparado para lidar com o que quer que seja. É necessário preparação para tudo nessa vida, porque sem preparação, o erro se torna uma certeza. Planejamento só funciona com estratégia, inteligência. Não adianta só querer, tem que saber buscar. Ninguém tá nem aí pro que você quer. Ninguém vai parar a vida pra te ajudar a viver a sua. Prepare sua mente, seu estômago e sua pele. A guerra, essa guerra, já começou faz tempo. Há anos venho tentado escapar do meu legado. Meu túmulo já foi feito, meu caixão já foi montado. Já escreverem minha lápide, só falta o principal. Querem me jogar lá dentro, mas se esquecem no final. Quem monta as regras sou eu, e essa é minha vez. A estratégia é minha, tenho as peças do xadrez. A vida é um tabuleiro de war com bombas reais. Nada disso faz sentido se não buscarmos a paz. Ainda tenho um monte de cordilheiras pra subir. Lá de cima jogam pedras, mas eu não vou cair. Eu aprendo a voar, eu sei correr e lutar. Ainda tenho tantas batalhas, quero ver me derrotar. Essa guerra é minha, mas eu não vou sozinha. Tenho um exército na mente, um verão sem andorinha. Uma frota de conhecimento, um arsenal de ódio. Foco com direção, e esse é o negócio. Espere para ver, a armadura impermeável. São os olhos mareados onde o caos é instalado. Eu sei que não é fácil, nunca disse que seria. Mas não tenho limites, tenho sangue em demasia. Suor sendo derramado, nervoso a flor da pele. Eu não lutei até aqui para deixar que eles me levem. São muitos que pela sua frente desejam a paz, mas virem as costas e criam uma epopeia por trás. Eu não nasci pra isso, eu vim com um propósito. O mundo já não é perfeito, o meu ar é quase tóxico. Sou heroína, tudo posso, bato de frente, pois eu vivo. Não tem como derrubar quem já tem um ponto de equilíbrio. Não há crise que me pare, sou uma indústria de endorfina. Nas minhas veias corre sangue com nitroglicerina. Tenho Lennon, tenho Gandhi, fogo sem gasolina. Sou mulher, sou gigante, mas com alma de menina.